بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Continuando com a aula de Kitab al-Tawhid, em seguida, Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, rahmatan wasi'a, disse babun, yani entrou num novo capítulo, disse babun, min ash-shirki, iradatu l-insani bi'amalihi ad-dunya. Disse, rahimahullah, faz parte do shirk, yani constitui shirk, a pessoa procurar com a sua ação um ganho mundano. Ele faz parte do shirk, a pessoa fazer uma ação com o objetivo de alcançar um ganho mundano. Com o objetivo de alcançar um ganho mundano. Disse o qawl Allah Ta'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. O Sheikh Rahimahullah mencionou este capítulo e esse capítulo está ligado ao capítulo anterior. O capítulo anterior era sobre o riá, a ostentação. E a pessoa fazer uma ação com o objetivo de obter um ganho mundano faz parte do riá, mas aqui existe diferença entre riá e essa segunda, yani, irada de dunya, a pessoa desejar o dunya com suas próprias ações. Yani, quer dizer que a diferença entre estes dois aspectos é que o riá, a ostentação, é algo temporário, não é algo fixo no crente. Quer dizer que vem e vai. E também vem em algumas ocasiões e vai. E normalmente o riá tem a ver com a pessoa querer ser elogiado, de que, por exemplo, faz bem a oração, ou a pessoa quer ser bem visto de que faz oração como deve ser. E isso não é algo que ocorre na pessoa constantemente. Quer dizer que ele não faz oração constantemente para ser elogiado com as pessoas. Esse é um dos aspectos que diferencia entre este capítulo com o capítulo anterior, que é o capítulo sobre a ostentação, a riá. Agora, quanto a este capítulo, o Sheikh aqui, rahimahullah, fala sobre várias, várias ações que a pessoa pode fazer e que procurar com elas o dunya. E uma também das grandes diferenças é que o riá, a pessoa faz oração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa faz oração para fulano Oliveira. E isso a gente sabe que ele fez para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto nesse segundo caso, que o Sheikh rahimahullah mencionou, a pessoa faz um ato de adoração para Allah subhanahu wa ta'ala. Faz sem shirk nesse ato. O seu ato em si é feito corretamente. Ele faz, por exemplo, a oração corretamente. Mas, com essa oração, por exemplo, ele quer ganhar remuneração mensal. Portanto, a oração por si só é feita corretamente, não há problema, e não é feita para outra além de Allah subhanahu wa ta'ala, mas ele, o thawab, a recompensa que ele quer, é recompensa mundana. Portanto, essa é a diferença entre esses dois capítulos. Aqui, a pessoa faz um ato de ibadah corretamente, mas, em vez de procurar com esse ato a recompensa do akhira, ele procura a recompensa do dunya. Procura a recompensa do dunya. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou esse capítulo no Kitab Tawhid para chamar a atenção de que a ação que a pessoa faz com o objetivo de ganhar a recompensa do dunya, isso constitui shirk. Constitui shirk e é algo que é contrário ao tawhid, é contrário ao monoteísmo. E esse shirk é shirk asghar. Mas esse shirk, a gente sabe qual é o efeito do shirk asghar, o shirk menor. O seu efeito é que invalida a ação que a pessoa fez com esse shirk. Yani, se a pessoa, por exemplo, como vamos ver mais para frente, se a pessoa, por exemplo, ele memorizou o Corão para ser imam da mesquita, enquanto ele dirigir a oração com esse propósito, Então, a sua oração, não tem recompensa. Pois ele pretende ser imam, porque sabe que ser imam vai receber salário mensal. Portanto, dessa ação, ele não ganha, senão esse salário que ele queria ganhar. Quer dizer que no Akhira, quanto à recompensa do Akhira, ele não terá nada. Portanto, o Sheikh Rahimahullah quer chamar a atenção a isso. Quer chamar a atenção a isso, pois é um grande perigo. Não há dúvida de que o Riyah, como vimos anteriormente, ou a ostentação, o Profeta sallallahu alaihi wa sallam alertou contra o Riyah, mencionou várias narrações a respeito disso. Este segundo caso também é bastante perigoso. Diz o Sheikh Rahimahullah, wa qawli Allah ta'ala, mencionou aqui a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala como evidência desse capítulo. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Yani ele disse subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya, aquele que quiser com a sua ação alcançar recompensas da vida mundana, wa zinataha, bem como os ornamentos do dunya, نوفي إليهم أعمالهم. يعني الله سبحانه وتعالى ديس يلي دراء إلي أكيلو كيلي برتندي نوفي إليهم أعمالهم فيها, يعني كرزاك نوي فهم ركمبسار إلي كون أكيلو كيلي شكرين دو الدنيا وهم فيها لا يبخسون. يعني الله سبحانه وتعالى يراد دراء إلي دي فورما إكويتاتيفة com justiça. Ele merecia algo tal devido à sua ação, então ele será dado isso. E os sábios mencionaram de que esse versículo deve ser interpretado com outro versículo que é no Surat al-Hud, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Esse versículo está ligado com esse, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse essas pessoas que procuram com as suas ações as recompensas mundanas, ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar, quer dizer que no dia de Qiyama não terão senão an-nar, não terão senão o inferno, porque foram recompensados tudo no dunya. Quer dizer que ele fez o que fez, ações bondosas com ikhlas para Allah subhanahu wa ta'ala, tudo mais, mas ele queria ser recompensado nesse dunya. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui de que esse que for recompensado no dunya, no dia de Qiyama não terá nada. Não terá nada, sendo assim, se a pessoa não tiver nada no dia do Qiyama, qual será o seu fim? Será o inferno. Nasallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe disso. E nos proteja disso. Allah subhanahu wa ta'ala disse, Laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Não terá no dia da ressurreição, senão o inferno. Wa habita ma sana'u fiha, وباطل ما كانوا يعملون. E Allah subhanahu wa ta'ala aboliu, anulou aquilo que eles fizeram, pois já foram recompensados no dunya. E aquilo que eles faziam, Allah subhanahu wa ta'ala considerou como sendo inválido. Quer dizer que fizeram o que fizeram, mas a sua intenção era de ganhar a recompensa no dunya. Já que foram recompensados no dunya, então no akhira não terão nada. No akhira não terão nada. E os ulama mencionaram aqui de que nem todo aquele que pretende com as suas ações recompensas mundanas, Allah dá a ele essa recompensa. Portanto, aqui é para quem Allah subhanahu wa ta'ala quer. Como disse subhanahu wa ta'ala no surat al-Isra, Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu. Quer dizer que aquele que quiser o dunya, a recompensa do dunya, Allah subhanahu wa ta'ala disse, nós vamos dar a eles essa recompensa, se nós quisermos, aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala quiser. Quer dizer que a pessoa pode fazer a ação com a intenção de ganhar o dunya, e Allah subhanahu wa ta'ala nem dar a ele o dunya. Não porque Allah subhanahu wa ta'ala quer dar a ele recompensa no akhira, não. Porque... خذلان الله سبحانه وتعالى Yani quer fazer com. É que está a castigar a ele. Yani ele queria algo do dunya, nem isso alcança. Nem alcança algo do dunya, nem do akhira. Enquanto uns, Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser, dá a eles a recompensa do dunya, e no akhira não terão nada também. E no akhira não terão nada. Portanto, o Sheikh Rahimahullah chama atenção a isso, mencionando esse versículo. E esse versículo também percebe-se de que aquele que pretende com a sua ação as recompensas mudanas, yani quer dizer que aquele que o que motiva ele de fazer esse, yani esse ato de evada ou esse ato bondoso, o que motiva ele de fazer isso é um ganho mundano. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro é que não aceita dele no akhira essa ação. E as ações que a gente foi ordenado de fazer nesse dunya é tudo para o akhira, é preparação para o akhira, após o akhira, yani a vida após a morte, é que é a vida eterna, é lá onde existe a vida eterna. Aqui é a vida temporária, aqui é um campo para a pessoa lavrar, para a pessoa colher frutos que vai beneficiar a ele no akhira. Portanto, aquele que se contenta com o mundo, yani com o dunya, o presente mundo, então esse não terá nada no akhira. Não terá nada no akhira. E Allah subhanahu wa ta'ala, yani, anula todas as ações que ele fez com essa intenção, ou com aquilo que motivou a ele do dunya. Portanto, a pessoa pode fazer atos de ibada durante, por exemplo, 10 anos, mas o seu himma, o que motivava ele de fazer esses atos de ibada, não era ganhar o jannat e se afastar do inferno, mas sim, era para alcançar algo mundano, para receber salário na mesquita, ou porque ele era imam, ou para ganhar algo que ele queria do dunya. Portanto, essa ação, por si só, como é shirk, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita shirk, como vimos na aula anterior, sobre a ostentação. Toda ação que é considerada como shirk, por mais que seja shirk menor, isso indica de que a ação não é aceita. Como vimos na aula anterior, no hadith onde Allah subhanahu wa ta'ala disse que ele é livre do shirk, aquele que fizer um ato e associar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala nesse ato, Allah subhanahu wa ta'ala, o que disse? Taraktuhu wa shirka. Yani, eu irei abandonar a ele e o seu politeísmo. Quer dizer que esse ato que ele fizer com yani, shirk, não será aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. E vale a pena aqui lermos uma passagem yani sobre esse versículo. Os sábios mencionaram algumas situações ou alguns exemplos sobre esse versículo que mencionamos anteriormente. E na verdade isso vem do Fath al-Majid e Sheikh Salah al-Sheikh na explicação do Kitab Tawhid, resumiu isso. E são palavras de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, num outro livro, yani, no seu tafsir. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, tem tafsir sobre alguns versículos do Alcorão. E essa é uma, yani, o que vamos ler é um resumo sobre isso. Disse Sheikh Salah al-Sheikh, rahimahullah, ou hafidhahullah, النوع الثاني مما ذكره السلف مما يدخل تحت هذه الآية يعني السكونة كاتيجوري دي بسوا شكي انترو يعني نسي فرسيكلو عندي الله سبحانه وتعالى ديسي من كان يريد الحياة الدنيا أكل كيكزير يعني الركمبينسة دافيدا مندانة بينكم سوا اشتنتسان وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون كي الله سبحانه وتعالى يراد اشتندير إليش a recompensa yani, do dunya, e não serão privados de nada. E antes de passarmos para yani, a explicação disso, a gente vê yani, os kufar são dados yani, tanta riqueza, são dados tanta riqueza, yani, tem como chamam, milionários. Será que eles terão algo no akhira? Por mais que esses milionários nesse dunya construam yani, 100 mil hospitais, ou construam poços, construam locais de acomodação de pessoas necessitadas ou dão de comer a pessoas carecidas. Será que isso irá de beneficiar eles no Akhira? Não, pois essa ação não foi feita com a intenção de ganhar recompensa no Akhira. E eles também não têm um asl. Não têm um asl que é o monoteísmo. Portanto, quando eles fazem esses atos, não têm consigo o monoteísmo, pois o monoteísmo é que coloca a pessoa, é que faz a pessoa ficar motivada de fazer um ato com o objetivo de agradar Allah subhanahu wa ta'ala, com o objetivo de agradar Allah subhanahu wa ta'ala e ganhar o paraíso e de se abster do inferno. A maior parte deles nem sequer acredita no inferno ou no Jannat. Tem que viver a vida deles. Não existe, como se diz, linha vermelha. Tudo aquilo que eles apetecem fazer, fazem. Porque para eles não existe Jannat e Onar. Aquele que acredita no Jannat e Onar, para ele existe um limite que ele não pode passar. Tanto quando a gente vê os kuffar ou aqueles que são pecadores sendo dado tanta riqueza, sendo dado luxo, não quer dizer que é sinal de que estão bem perante Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo contrário, é a recompensa deles desse mundo no dunya. É a recompensa deles nesse mundo no dunya e no akhirah não terão nada. Disse o Sheikh Rahimahullah: أنه يعمل عمل الصالح لأجل المال. O exemplo disso é a pessoa, de acordo com esse versículo, é a pessoa que faz a ação virtuosa. Mas o que que motiva ele de fazer essa ação virtuosa? É alcançar, por exemplo, dinheiro. É alcançar dinheiro. فهو يعمل عمل فهو يعمل العمل لأجل ما يحصله من المال. Quer dizer que ele faz o que faz porque quer alcançar remuneração monetária, quer alcançar um bem. مثل, o exemplo disso, أن يدرس ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة فقط وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفة بأمر ربه ونهيه. Ele deu exemplo, o Sheikh Rahimahullah, ou Hafizahullah, deu exemplo. E aqui vamos ler essa passagem só para. Porque alguns irmãos, às vezes, quando a gente menciona exemplos, eu vejo algumas, durante a semana, algumas mensagens que recebo, algumas pessoas dizem, é como se tivesse, como se diz, a mandar em direta para pessoas. Pensam de que os exemplos que a gente dá é para mandar em direta. Qual é o benefício disso, mandar em direta para fulano? Se eu quisesse mencionar o nome de pessoas, mencionava fulano, fulano. E também, a maior parte dessas pessoas que dizem que estou a dar em direta a eles, nem os conheço, na verdade, nem os conheço. Portanto, o que a gente lê, o que a gente dá exemplo, não é para falar sobre ninguém. Se você sente-se incomodado com isso, quer dizer que você tem um problema. Quer dizer que essas palavras enquadram-se perfeitamente naquilo que é a sua situação, daí que você fica incomodado e diz que, por exemplo, alguém está fazendo indireta sobre eles. Disse o Sheikh Rahimahullah: مثل أن يدرس أن يدرس ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة. O exemplo disso, esse é um grande problema também. Disse: a pessoa que ensina a religião. O que motiva ele a ensinar a religião? Será que o que motiva ele de ensinar a religião é querer beneficiar as pessoas? Não. Aqui, nesse exemplo, a situação dessa pessoa é que ele ensina as pessoas a religião porque quer ganhar salário. Quer ganhar salário. Daí que, se não houver salário, ele não vai ensinar. Portanto, o que motiva ele aqui é o salário. O conhecimento por si só da religião. Ele ensina como conhecimento, mas o que motiva ele de ensinar esse conhecimento é salário. É salário. Portanto, aqui a sua ação, como disse o Sheikh Rahimahullah, arada biha ad-dunya. Ele queria com o dunya, que queria com a sua ação alcançar o dunya. Quer dizer que a recompensa que ele quer é uma recompensa mundana. E a pessoa às vezes pode dizer, como é que eu posso saber, como é que eu posso julgar a mim próprio de que essa ação que eu quero fazer é para Allah subhanahu wa ta'ala, é para o akhira ou para o dunya? Antes de você fazer qualquer ação, você pergunta a si próprio se, yani, você fazer essa ação e você não ganhar nada, você ficará satisfeito ou não? Se você ficar satisfeito fazendo uma ação sem ganhar nada, então quer dizer que você não está preocupado com ganhos mundanos que possam surgir dessa ação. A pessoa que ensina o din, ou a pessoa que entra a dirigir a oração e não espera com esse ato que ele fez em salário algum, vai dirigir a oração, por exemplo, chega na mesquita, encontra que não existe o imam, ou o imam não está presente, ou a mesquita não tem imam por si só, e ele passa a dirigir as orações e ele não espera com isso salário algum. Aqui a gente sabe de que o seu objetivo não é o dunya. Pois se o objetivo fosse o dunya, então ele não faria isso. Portanto, o que diferencia as pessoas é, yani, al-himma, aquilo que motiva ele de fazer essa ação. Aquilo que motiva a ele de fazer essa ação. Portanto, aqui ele deu um exemplo sobre a pessoa que ensina a religião para, yani, com o objetivo de alcançar o salário. Portanto, esse a sua recompensa é esse salário. E essa é uma recompensa mudana, quer dizer que no akhira não terá nada, pois ele já alcançou a recompensa da sua ação. Já alcançou a recompensa da sua ação, que é esse, yani, salário que ele queria. Mais para frente disse rahimahullah wa hafidhahullah, ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة. Yani, ou ele vai aprender a religião, mas o que motiva ele de ir aprender a religião? Será que ele está aprendendo a religião para beneficiar a si próprio, como o Sheikh Rahimahullah diz, Hafidhahullah diz mais para frente, وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه. Yani, quando ele vai procurar o conhecimento, ele não procura conhecimento para remover a sua ignorância. Como vimos nas aulas anteriores sobre, yani, as etiquetas, por que os ulamás, yani, mencionam, falam, escrevem livros e falam sobre as etiquetas do talib al-ilm, as etiquetas da procura de conhecimento? Não falam isso por acaso. Yani, falam isso para ajudar as pessoas a purificarem a sua intenção. Portanto, aquele que procura conhecimento, como mencionou aqui o Sheikh, vai procurar o conhecimento, yani, vai numa universidade, yani, como se diz, vai na Arábia Saudita, vai estudar. Mas por que ele vai estudar? O que motivou ele para estudar? É porque ele quer voltar a encontrar emprego. Porque ele sabe que se eu estudar na Arábia Saudita, quando eu voltar com o meu diploma, eu serei, como dizem, Sheikh, e serei colocado a ensinar na mesquita X, e serei imam, ou serei dirigente, ou serei seja o que for. Portanto, esse, o objetivo dele era ganhar o dunya com a sua ação. Quer dizer que ele fez um ato virtuoso, mas com esse ato virtuoso que ele fez, não queria o akhira, a recompensa do akhira, mas sim do dunya. Daí que o que motiva ele é esse ganho mundano que ele procura. Quer dizer que se ele soubesse de que se ele ir à Arábia Saudita ou qualquer país estudar a religião, se ele soubesse de que se ele voltar não terá emprego e não será considerado ninguém, e ele não vai sair e buscar esse conhecimento, pois isso não vai de acordo com aquilo que é o objetivo dele. Ele quer ser chamado Sheikh, quer ser, yani, dado salário, quer ser colocado como imam, quer ser colocado como professor e coisas dessa natureza. Portanto, se ele não encontrar isso em algum sítio, então ele não vai estudar a religião. Portanto, aqui veja, yani, a importância da purificação do coração. Veja a importância da purificação do coração. E como vimos em várias narrações anteriormente, nos vários livros que a gente leu, sobre a pessoa que vai. A narração do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse sobre as pessoas que vão procurar o conhecimento para discutir, yani, com os sábios. Yani, quer dizer que ele vai procurar o conhecimento da religião, não porque quer aprender a religião, porque quer se beneficiar, porque quer remover a ignorância de si, mas porque acha que buscando conhecimento ele será capaz de discutir com fulano. Ou, como alguns dizem, yani, quer chegar ao patamar do fulano, então ele vai estudar, diz que vai estudar. É para, quando ele voltar, dizer: eu também estudei, eu quero discutir contigo, eu sou capaz de discutir contigo, eu sou capaz de colocar oposição a ti. Porque eu estudei. Portanto, esses são, yani, ações que a pessoa faz, são ações virtuosas. Não há dúvida que o profeta sallallahu alaihi wasallam prometeu, yani, como vem em várias narrações, de que aquele que procura o conhecimento, yani, tem várias recompensas. Os anjos estendem as asas quando ele vai à procura do conhecimento, e são várias recompensas que a pessoa alcança. Mas essas recompensas têm a ver com o niyyah, têm a ver com a intenção. Têm a ver com a intenção da pessoa. E mais para frente ele diz: وَلَيْسَ فِي هَمِّهِ رَفْعُ الْجَهَالَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَعْرِفَةُ بِأَمْرِ رَبِّهِ وَنَهْيِهِ. Quer dizer que a pessoa vai procurar o conhecimento da religião não para tirar a ignorância de si próprio, e não para conhecer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, aquilo que ele proibiu. Quer dizer, daí que você vê, yani, algumas das pessoas que, yani, têm esse niya, essa intenção. Quando você olha para aquilo que é a essência do conhecimento neles, você não encontra. Porque ele nem estava preocupado em aprofundar os assuntos que ele estudava. Daí que você faz, pode, yani, como se diz, desmascarar a eles com pequenas perguntas. Isso porque o seu conhecimento não tem baraka. E daí que você vê também essas pessoas que procuram conhecimento para alcançar, por exemplo, porque quer voltar a ficar professor, ou porque quer ser imã da mesquita. Você vê que as palavras dessas pessoas e ações dessas pessoas não têm baraka. Não têm bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele cometeu shirk nessa própria ação. Como vimos que isso constitui shirk. Aquele que faz uma ação com o objetivo de alcançar o dunya, isso constitui shirk, yani, por mais que seja shirk menor. Daí que a sua ação, yani, o seu conhecimento, os seus atos não têm baraka. Ele pode falar para as pessoas, yani, não sentem nenhum efeito nas suas palavras. Não sentem nenhum efeito nas suas palavras, porque as suas palavras não saem com sinceridade. Não saem com sinceridade, não saem com ikhlas. Daí que não afetam as pessoas. Não afetam as pessoas. Nasallahu alaihi wa sallam. Disse mais para frente, hafidhahullah: وَلَيْسَ فِي رَفْعِ الْجَهَالَةِ وَلَيْسَ فِي هَمِّهِ رَفْعِ الْجَهَالَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَعْرِفَتُهُ بِأَمْرِ رَبِّهِ وَنَهْيِهِ وَالرَّغَبُ فِي الْجَنَّةِ وَمَا يُقَرِّبُ مِنْهَا وَالْهَرَبُ مِنَ النَّارِ وَمَا يُبْعِدُ عَنْهَا. Yani, a pessoa quando, yani, faz uma ação e não é o seu objetivo alcançar, procurar com isso alcançar o Jannat e se abster do fogo, tanto isso é um dos sinais de que essa pessoa não está a procurar com o thawab al-akhirah. Yani, quem é essa pessoa que vai ficar, yani, satisfeito? A pessoa que tem imã, quem é essa pessoa que vai ficar satisfeito em fazer uma ação que não seja para procurar o Jannah e se abster do inferno? Isso somente para uma pessoa que está desatento, ou uma pessoa desviada. E essa é a realidade das pessoas. Yani, se você fazer uma ação e não procurar com essa ação Jannah ou se abster do inferno, então isso mostra, yani, o estado de degradação do seu imã, que você pretende somente alcançar o Dunya. O que é o Dunya? O Dunya são dias contados. São dias contados e o Akhira é vida eterna. E ele mais à frente disse: Fahada dakhilun fi dhalika. Tudo isso entra naquilo que é o nosso tópico. Ou hafidha al-Qur'an li yakuna imaman fi al-masjid. Outro problema. O Sheikh deu outro exemplo. Disse: Ou o exemplo disso é aquele que memoriza o Alcorão para ser imã do Masjid. Yani, ele vai no centro de memorização do Alcorão, vai estudar a memorização do Alcorão. Por que ele está a memorizar o Alcorão? Ele está a memorizar o Alcorão para ser imã da mesquita. E ele sabe que sendo imã da mesquita, yani, terá salário. Terá salário. Ou aqueles que memorizam o Corão para serem chamados de caris, para gravar CD e colocarem a vender os CDs. Tanto é, o objetivo dele é isso. Memoriza o Corão para recitar o Corão de uma voz bonita, para colocar nos CDs e colocar à venda. Portanto, ele queria com a sua memorização o Dunya. E mais para frente, o Sheikh Rahimahullah, ou Hafidhahullah, disse: أو حفظ القرآن ليكون إماما في المسجد ويكون له الرزق الذي يأتي في بيت المال فغرضه من هذا العمل إنما هو المال. يعني tudo isso que a gente mencionou, o que motiva ele de fazer essas ações somente é o dinheiro, ou a remuneração, ou o benefício mundano que ele pretende. فهذا لم يعمل العمل صالحا إنما عمل العمل الذي في ظاهره أنه صالح. يعني ele, essa pessoa não fez uma ação virtuosa, mas yani, aparentemente é virtuosa. Yani, a pessoa que memoriza o Corão, isso é uma ação virtuosa. A pessoa que aprende a religião, não há dúvida de que isso também é uma ação virtuosa. Mas é uma ação virtuosa no, nos olhos das pessoas, aparentemente. Enquanto que na realidade não é uma ação virtuosa, mas sim uma ação cujo objetivo é alcançar o dunya. E não existe ação virtuosa cujo objetivo é alcançar o dunya. E o Sheikh Rahimahullah, voltando para a palavra do Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullah, ele em seguida menciona uma narração que vem no Sahih al-Bukhari a partir de Abu Huraira, disse Rahimahullah, wa fi sahih an Abi Huraira radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, تعس عبد دينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إذا عوتي رضي وإن لم يعت سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah mencionou essa passagem bastante longa que fala sobre a situação de duas pessoas: aquele que faz um ato com o objetivo de alcançar o dunya, e aquele que faz um ato com o objetivo de alcançar o Akhira. E essa narração é uma das narrações que tem várias lições. Dentre elas tem uma lição para aquele que está no mundo de tradução. É que essa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui usou como se diz, um sulub, usou proferiu palavras, formulou as palavras de uma forma bastante diferente, e isso faz parte da língua árabe. E acredito que, de acordo com o meu pouco conhecimento, acredito que essa narração é uma das narrações que mostram de que não é possível traduzir a língua árabe assim como ela é dita, mas sim é possível traduzir o seu significado. E essa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam usou uma metodologia diferente na forma como ele formulou as frases, a sentença, e também usou palavras que não existem, a maior parte delas, o seu significado direto na língua, por exemplo, como na língua portuguesa. E, se a gente for traduzir palavra por palavra, yani, desse hadith, não irá de fazer lá tanto sentido. Daí que, yani, isso é uma faida, daí que a pessoa que quer traduzir narrações como essa deve ser capaz de formular, yani, deve ser capaz de formular, yani, um sentido geral do hadith e trazer isso como uma forma, de uma forma geral. Pois, se for traduzir, yani, palavra por palavra, não terá sentido, pois a forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam formulou é uma das características específicas da língua árabe. Yani, somente na língua árabe é que é possível a pessoa formular dessa forma as palavras que mencionou sallallahu alaihi wasallam nesse hadith. Portanto, aqui vamos dar um significado geral do hadith. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse yani, Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, de que esse hadith significa yani, que o profeta sallallahu alaihi wasallam dá-nos aqui duas imagens yani, para a gente ter uma ideia sobre o assunto que é a pessoa fazer uma ação e procurar com isso a recompensa de dunya. Ele, sallallahu alaihi wasallam, deu exemplo de duas pessoas. E a primeira é aquele que procura o dunya, o procurador de dunya, o escravo de dunya, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou mais para frente, Taisa abdu dinar, Taisa abdu dirham. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, aqui mencionou esse que é o adorador de dunya. Por que foi considerado adorador de dunya? Porque o que faz ele, o que movimenta ele, o que motiva ele é o dunya. E Allah subhanahu wa ta'ala, yani, quando ordena os servos de adorarem somente a ele, isso é uma característica dos muwahidin. Yani, quer dizer que o que motiva os monoteístas é o tawhid que eles têm para com Allah subhanahu wa ta'ala. Isso motiva eles de fazerem boas ações e seguirem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Enquanto aquele que tem no seu coração o dunya, o que motiva ele é o dunya. Daí que ele foi considerado como yani, servidor ou servo do dunya, pois ele faz tudo para servir o dunya e não para servir Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não quer dizer que a pessoa que faz isso, yani, que tem paixão ou inclinação para o dunya, não quer dizer que ele, yani, esse shirk que ele comete é um shirk que tira ele do Islã, mas é um shirk que invalida a ação dele, pois é um shirk menor, invalida a ação que ele faz com yani, essas características. Portanto, nessa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu essas duas pessoas, o servo de Allah subhanahu wa ta'ala e o servo do dunya. O servo do dunya é aquele que faz de tudo para alcançar yani, a dunya. Ele fica contente daquilo que é dado do dunya e fica triste com aquilo que ele é removido ou privado do dunya. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoa ele, mencionou yani, essa pessoa amaldiçoando ele. Yani, quer dizer que ele, o que lhe importa é o dunya. Ele fica contente com tudo aquilo que é dado do dunya. E quando é removido algo do dunya, ele fica triste. Ele fica triste e o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua contra ele. Fez dua contra ele. Ta'isa wa antakasa wa idha shika fala tankash. E o profeta sallallahu alaihi wasallam até disse que esse indivíduo, quando cai na calamidade, que permanece nessa calamidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez um dua contra ele, de que quando for afetado com uma calamidade, então que permaneça nessa calamidade e que não prospera. E essa é a realidade dos adoradores de dunya. Nunca prosperam. Yani, você pode ver ele ter yani, bens mundanos por um tempo, mas ele não prospera. Yani, não prospera e a prosperidade não é somente material, mas também é prosperidade, yani, espiritual, como se diz. A sua alma nunca fica sossegada. Por mais que ele tenha casa grande, como ele sonha, ele tenha carros que ele sonhou, tenha o salário que ele sonhou, nunca fica descansado. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou e fez dua contra esses, cujas são as suas características. إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح كما تشير سؤال الفوزان فلا نال المطلوب ولا خلص من المرغوب يعني سند سي سي البروفيت صلى الله عليه وسلم فيش دوا كونترا إلي انتو إلي نو alcançará aquilo que ele deseja e quando ele estiver em apuros ficará mergulhado nesse apuro e não conseguirá sair dele. Portanto, isso como castigo. Portanto, ele, por seguir o seu shahwat, por seguir os seus caprichos, essa é a sua situação. Pois não tem ligação para com o seu Senhor. Ele não faz nada para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim para agradar o seu dunya, os seus caprichos e desejos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente mencionou a situação do servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro é o servo da dunya, o adorador da dunya. O segundo é aquele que é servo de Allah subhanahu wa ta'ala e adorador de Allah subhanahu wa ta'ala, que é aquele que faz de tudo para satisfazer Allah subhanahu wa ta'ala, para contentar Allah subhanahu wa ta'ala e faz de tudo para se afastar daquilo que coloca a zanga em Allah subhanahu wa ta'ala sobre ele. E ele pacienta sobre as dificuldades que ele encontra no dunya, pois ele sabe que no akhira ele terá recompensa sobre isso. E ele prefere abandonar os caprichos do dunya, pois ele sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de recompensar a ele com coisas melhores do que os caprichos do dunya. Portanto, essa de uma forma resumida, as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui a situação de duas pessoas, alguém que o que motiva ele é o dunya, fica apegado ao dunya, a ponto de quando é removido algo, fica triste, e quando é dado algo, fica contente do dunya. Enquanto que o crente, o que motiva ele de fazer as ações é procurar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como alcançar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, e se abster daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, pois ele sabe de que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, se a pessoa fazer, será castigado. Portanto, essa é a diferença entre esses dois, eu ou essas duas pessoas, com essas situações diferentes. Portanto, isso é um pouco que podemos falar a respeito desse capítulo e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que purifique os nossos corações e as nossas intenções e que Allah subhanahu wa ta'ala somente nos faça fazer um ato somente para agradar a Ele subhanahu wa ta'ala e não para procurar coisas de dunya. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.